Você aqui perto de mim, vem me amar, me dar carinho,

meu bem, preciso ter você. Volta correndo, te perdoo, preciso te ver. Pedi o mundo eletrônico e peguei os braços pra te esquecer e convencer. Pra ser feliz, meu bem, preciso ter você. Volta correndo, te perdoo, preciso te ver. Foi hoje eu só que te encontrei. Chuva não passava, não tinha um telefone por perto. pra mim. Estou precisando te falar que outra pessoa não há. Cheguei em casa um pouco mais tarde. Foi só um drink lá no bar, esperando a chuva passar. O batom na minha camisa você deixou na despedida. Agora vem dizer que estou mentindo, que te enganei. Caio e Cássio, é diferente. Há muito tempo não te vejo aqui, será que você ainda pensa em mim? Amor jogado solto pelo ar, será que um dia vai me perdoar? E tudo aquilo que sofri por te amar, se algum dia você vai lembrar. Não me maltrate por sofrer assim, dói em você e também dói em mim. Será que vai me perdoar? Amor sincero, tenho muito pra te dar. Me perdoe, meu bem, eu não quis te magoar. E todas as horas e nada voltou pro lugar. Meu amorzinho, todo meu carinho eu quero te dar. Amor sincero, tenho muito pra te dar. Me perdoe, meu bem, eu não quis te magoar. E todas as horas se passam e nada voltou pro lugar. Meu amorzinho, todo meu carinho eu quero te dar. Banda Halley. O sucesso está de volta. Há muito tempo não te vejo aqui. Você ainda pensa em mim? Amor jogado solto pelo ar. Será que um dia vai me perdoar? E tudo aquilo que sofri por te amar, se algum dia você vai lembrar. Não me maltrate por sofrer assim,